pro Gold Black. É que eu deixei tudo que eu tinha na bolsa daquela vaca. Eu sou limite do céu e inferno, efêmero e eterno. Não sei se eu sou Jesus de bege ou diabo de terno. Ninguém conhece onde me interno, de mim sou interno. Na boca hiberno pra sentir calor no inverno. É que pra mim toda chance é a última. São tão poucas toda chance, parece a primeira vez sem falhar. Sem falar que a única falha permitida é a sobrancelha na valha. Psicopata como Hopkins, mas por aqui o inocente não faz silêncio pra salvar a pátria tipo Luther King. Passando longe do otimismo de clareza, fracos imitando os mestres, joga irritando os mestres. Tirei tanto onda com os mestres que eles me chamam de mestre. Batendo no peito, batendo no peito. Perguntei pro objetivo e ele não tava satisfeito. Eu não sou de nenhum partido, os caras me chamam de eleito. Meia hora de ideia pouca, ela já quer mostrar os peitos. Bem menos de ideia torta, eu tô querendo ela na cama. Deixei minha moral com ela, é o que eu paguei pelo programa. Será que ano que vem vai? Mas se não vem, vai. Será que eu vou de áudio pilotando a Chinerai? Sei lá, sei que quem tem, vai, mas quem não tem, cai. Bateu os pacos, senta na nove do papai. Andam dizendo que o capeta é o pai do rock. Andam dizendo que eu sou um pai no rap. Andam dizendo a morte me chama pra cama e a vida me chama pros jab. Andam dizendo que o capeta é o pai do rock. Andam dizendo que eu sou um pai no rap. Andam dizendo a vida me chama pra cama e a morte me chama pros jab. É, peguei o errado, rezando pro capeta. Acho que esse comédia esqueceu que eu sou Deus. Eu que faço minhas provações, tentem me provar com ações. Quais de vocês que merecem milagres meus? Roube uma frase nossa e pareça inteligente. Use uma frase sua e se mostre incompetente. A lua e suas fases, a língua e suas crases querem fazer as pazes, mas são concorrentes. A guerra excita, ou seja, minha pistola preparada. O fraco hesita, é o tempo de uma bala disparada. Freud só explica, tipo, porque ela quer ser chupada. Humano clica, é estatística a ser calculada. Colecionam views, não tem conceito. São tipo placa, proibido pisar na grama. Eu não respeito, esquivando dos paparazzi. A Bebe Flow Zidane, o flow do inimigo Materazzi. Fomos expulsos, mas somos clássicos. Me ameaçaram, eu sigo intacto. Quer ser melhor? Então faça um pacto. Ou sigam tapando buraco, tipo pó compacto. Caminhão no deserto, somos cacto. Caminhão no deserto, somos cacto. Caminhão no deserto, somos cacto. Única vida, a sua salvação. Andam dizendo que o capeta é o pai do rock. Andam dizendo que eu sou um pai no rap. Andam dizendo a morte me chama pra cama e a vida me chama pros jab. Andam dizendo que o capeta é o pai do rock. Andam dizendo que eu sou um pai no rap. Andam dizendo a vida me chama pra cama e a morte me chama pros jab.